6 e 1. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz, nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa nova, cidade alegria. Inglês. Cedo ou tarde você descobre que o repeat please não resolve. Que pra falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. Empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Precisa de algo para o seu bebê? Peça pelo WhatsApp 99998-4521 e receba no conforto e segurança do seu lar. Temos mamadeiras, chupetas, lençóis, toalhas, bodies, glotes, roupinhas, sapatos, mordedores, bolsas. É tanta variedade que nem cabe em um único comercial. A Japonesa. WhatsApp 99998-4521. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcandi. Isso em dias normais, não é? Há 10 anos. É exatamente por isso que o Flash House hoje anuncia uma participação super legal numa edição de 10 anos da Rio Sul Rádio. Pra quem não sabe, a Rio Sul Rádio foi fundada no dia 13 de agosto, sexta-feira, 13 de agosto de 2010. Então, a gente resolveu fazer do mês de agosto de 2020, né, um mês repleto de edições do Flash House especiais. E o primeiro convidado dessa leva de especiais que teremos aqui do Flash House na Rio Sul Rádio é o DJ Adriano Góes. Pra quem não conhece, eu acho difícil, porque o pessoal daqui da região sul-fluminense, afinal a gente tá falando aqui de Resende, né? O Rio Sul Studio fica em Resende, mas o pessoal da região sul-fluminense é claro que conhece o DJ Adriano Góes. Mas pra quem tá ouvindo de fora, é um camarada muito bom no que faz e há muito tempo. Ele é um DJ especializado em festas, eventos, casamentos. Aliás, eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho. Fala aí, Adriano. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Fala, meu amigo Marcandi. É um prazer muito grande estar participando aí dos 10 anos de Rio Sul Rádio. Que responsabilidade, hein? É, a responsabilidade é nossa. Mas 10 anos no ar aí com o Web Rádio, você sem dúvida aí um dos pioneiros na parada, que eu sei bem disso. E é bacana poder sair com vocês, contando um pouco da história aí de minha carreira, através da música, que é o importante, que a galera tá aqui acompanhando o Flash House, tenho certeza que com muita curiosidade, querendo saber o que os DJs têm pra tocar. E eu vou ser mais uma peça aí pra poder trazer esse cardápio musical aí, contando um pouco da minha história. Legal, eu acompanho seu trabalho há muitos anos, até hoje, e eu sei que você é muito bom no que faz, e você se especializou um pouco numa vertente chamada trance. Fala um pouco disso que você leva hoje como carro-chefe aí da sua carreira. Então, na verdade, eu costumo dizer que eu fui adaptando, né, a minha trajetória de acordo com as transições e gerações que foram passando. Porque tudo começou com uma grande brincadeira. Eu nunca imaginaria na minha vida, lá em 1988, que com 47 anos eu ainda seria um DJ atuante na minha região. Não é pra qualquer um levar isso tão longe, né? Pois é, e nem na minha imaginação mais fantasiosa, eu imaginaria isso. Mas eu fico muito feliz. Então, eu costumo dizer que eu passei por algumas etapas. Eu vi o House Music surgir. Depois da House Music, eu fui passando pra Eurodance, que também foi um boom. E depois da Eurodance, começou a transição pro trance. Foi quando eu comecei a conhecer o som do Tiesto, do Paul Van Dyke, HB, do Armin, do Cosmic Gate, do Safridu, enfim, uma galera que tava aí naquela virada de entre 98 ali, passando pros anos 2000. E eu me apaixonei muito pela melodia que o trance, que eu considero ser uma música que consegue te empolgar, ao mesmo tempo emocionando, entendeu? Isso é muito bacana. E foi aí que eu comecei a tocar. E na época, que é muito, muito engraçado, é que não se tocava muito trance no Brasil, entendeu? No Brasil mesmo. E a galera me chamava de meio que de doido. Pô, mas que você quer tocar um som desse que mal a galera conhece? Eu falei, mas é justamente por isso que eu quero tocar. E eu acreditava muito no som, a grande verdade é essa. Você não tinha preocupação de ser mais um, não é? É, exatamente. E foi um som que eu me identifiquei muito, entendeu? Por conta da melodia. Eu sou muito melódico, assim, nas músicas. E eu tive a oportunidade muito bacana. A galera da Penedo Dance House me convidou para ser o residente da pista eletrônica. Foi onde, que inclusive foi a primeira casa noturna a ter uma pista especializada em música eletrônica. Antes, eu me lembro disso, eu frequentei essa pista aí. Pois é, aí me convidaram, e na verdade a ideia dos caras era fazer a pista de técnico, que era o termo mais usado no início dos anos 2000 para chamar a música eletrônica. Ah, é técnico, gosto de quê? Gosto de técnico. Na verdade é uma referência a dance music e tal. Eu falei, não, beleza, eu aceito o convite, toco sozinho na pista, mas eu vou tocar a trance. O Geraldinho, mas que som é esse? Não sei o que. O Geraldinho é um dos donos lá da extinta Penedo Dance House. Eu expliquei, contei a história do som, como é que era uma coisa nova, assim como a proposta da casa também era uma coisa nova. Então tinha tudo a ver. Ele teria uma pista pop, onde tocaria de tudo, uma pista live, onde teria shows, e por que não uma pista de música eletrônica trazendo um som eletrônico diferente? Aí ele meio que confiou em mim, topou, né? E assim foi feito, cara. E eu abracei, tipo, e a partir dali eu comecei a fazer o meu nome dentro de um cenário de música eletrônica. Até então eu sempre fui um DJ muito conhecido pelo trabalho que eu venho feito aí desde os anos 90, mas não no cenário, nem não no nicho da música eletrônica. E ali o trance me trouxe esse rótulo, entendeu? Isso foi muito bacana. Então, quer dizer, eu tenho muito a que agradecer, não só a casa, quanto também o estilo, né? Que acabou ficando parte do meu DNA. Eu lembro que na época que você fez isso, né, que você tava nessa pista de dança dedicada a essa vertente, alguns meses depois isso começou a virar meio que moda em todo o resto do país. E aí eu falei, bom, houve um pioneiro então aqui em Resende, né, que era você. E eu sei que você leva essa coisa a sério, tanto que você chegou aí lá na Bélgica só para assistir lá o evento específico em trance, que é o, como se chama mesmo? Tomorrowland. É, eu fui, na verdade não é bem na verdade é o maior evento de música eletrônica do mundo, né, que é o Tomorrowland. Era um sonho também, tipo assim, que nem na minha, que eu sempre sonhei, mas não imaginava conseguir. E desde então eu falei, cara, eu tenho que ver esses caras tocando. Eu tive alguma, antes de eu ter ido ao Tomorrowland, porque o Tomorrowland a primeira vez que eu fui foi em 2014 só. Mas antes eu já cheguei a conseguir ver apresentações aí do Armin, consegui ver a apresentação do Marco Schultz, do Ferry Corsten, mas eu consegui sentir, como eu vou dizer, a atmosfera, tipo assim, pessoas engajadas dentro do estilo. É como se fosse comparando, assim, a grosso modo no Brasil, um festival de sertanejo, onde todo mundo aqui, mundaréu de gente, gosta de música sertaneja, do Tomorrowland, é aquela multidão, uma média de 100, 150 mil pessoas por dia, todas apaixonadas por música eletrônica, com inúmeras vertentes. Então eu participar daquilo, estar num stage específico, pô, vendo de perto tocar o Paul Van Dyke, fazendo back-to-back do Cosmic Gate com Marco Schultz, Ferry Corsten, eu vi o Pure Energy, essa galera toda, assim, de perto, dentro do habitat deles, cara, isso pra mim foi uma experiência, assim, inenarrável, posso dizer. Imagina se que pra o DJ também, ele não corre o risco de chegar uma tia pedindo pra tocar um pagodão, né? Não, os caras... E a energia do lugar, sabe, Marcandia, não é... ali não, eu costumo dizer que vai além da música, ali é uma experiência, assim, de vida, que todo mundo que gosta, pelo menos um pouco, de música eletrônica, independente da vertente, merecia estar lá, pelo menos, numa edição. É uma coisa, assim, que você consegue realmente voltar recriado de lá. Essa que é a palavra, você volta recriado. Esse seu depoimento, ele sintetiza mais ou menos o que eu já imaginava o que seria mesmo. Eu imagino que seja uma coisa além só da curtição musical, é o ambiente, a atmosfera, né? O carinho que a produção tem com os mínimos detalhes, desde um guardanapo, a fichinha, a maneira de que você entra, a recepção que você tem, a hora que você vai ao banheiro, a saída, as meninas vêm com desodorante, spray, joga. Cara, o cuidado que eles têm com o público ali é uma coisa assim que deveria servir de exemplo para qualquer evento no mundo inteiro, porque é algo que você se sente muito valorizado, independente de você ser artista ou simplesmente uma pessoa que tá ali como fã, que no caso foi o meu caso, né, em 2014 e depois em 2015. Legal. Agora fala um pouquinho do Adriano Góes atuante na região sul-fluminense com relação a eventos, casamentos e demais. Coisas que você é especialista em fazer há muitos anos aqui na região. Então, quando eu vi que aquela coisa do DJ passou a se tornar sério, né? Vi que, poxa, é ali que eu vou tirar meu ganha-pão. Eu vi que não teria como eu ficar apenas como DJ e balada, DJ que se apresenta, o DJ artista, entre aspas, né? O cara que vai se apresentar em shows. Por quê? Porque isso é um ciclo, todo mundo sabe, qualquer pessoa sabe que um meio artístico, independente de ser DJ, banda e tal, você passa por um ciclo. Uma hora você tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo, e assim vai. A popularidade é assim. Então eu tinha que bolar uma estratégia, porque eu queria trabalhar com música, eu não me via trabalhando, por exemplo, numa fábrica, sei lá. Então eu precisava montar uma estratégia. Então o que eu vou fazer? Pô, eu vou trabalhar no universo de música. Foi então que eu comecei a trabalhar em rádio, foi aí que eu comecei a investir em equipamento para montar minha empresa, que é especializada em casamentos e aniversários. Não só como DJ, mas estruturalmente falando, com equipamento de som, luz, enfim, todo equipamento que uma festa precisa para poder fazer acontecer. Se uma pessoa quiser contratar os serviços da Festa Dance, tá aí uma boa hora de você dizer para os nossos ouvintes como encontrar você. Então, aí o que a gente faz? A gente tem o site, né? Tá no Facebook como Festa Dance PEE, porque é Produções e Eventos, né? Mas se você digitar lá Festa Dance Produções e Eventos, você vai encontrar. Tem o Instagram, que é o Festa Dance Produções. E no meu site pessoal, djadrianogoes.com.br, tem link para todas as redes sociais. Fica bem fácil de encontrar. Lá você vai encontrar fotos, enfim, e todo o universo que envolve essa coisa do evento corporativo e social, que também foi mais uma experiência incrível, que traz também uma grande responsabilidade, porque você trabalhar com o sonho de pessoas realmente é uma responsabilidade muito grande, muito maior até do que você trocar numa balada, onde você vai lá se apresentar e a pessoa vai lá e paga se quiser curtir aquela balada, ou se mas não é obrigado aí. Numa festa de um evento social, você obrigatoriamente tem que fazer um trabalho para agradar pelo menos aí a maioria de convidados, pessoas que saem, pessoas que não saem, tio, tia, vovó. Então é complexo. Eu tenho outro grande amigo chamado Rafael Justen. Ele já também participou do Flash House há alguns anos atrás. E ele é atuante em Petrópolis e arredores. Especializado, inclusive, bem nessa linha sua, tem todo o equipamento necessário e agora nessa época de pandemia ele tem feito lives expondo a maneira com que ele trabalha e também tem feito entrevistas com especialistas de eventos, né? Cerimonialistas, as pessoas que organizam o detalhe X, o detalhe Y dos eventos. E eu vejo em todo esse aparato uma estrutura que pouca gente imagina que há, né? É tanta coisa envolvendo um único evento. Exatamente, isso você falou bem aí. Pouquíssimas pessoas têm ideia do universo, o tanto de gente que envolve num evento particular, como um casamento, por exemplo. É o cerimonialista, é o cara do doce, é o recepcionista, é o DJ, é o backstage, é o... Gente, é muita coisa, é muito detalhe. Pra você ver aquele espetáculo acontecendo numa festa de casamento, é muita gente envolvida, muita. É, igual a formiguinha, né? Pra haver um inverno confortável, tem que haver um verão de muitas formigas trabalhando. Exatamente, e é muita responsabilidade, entendeu, Marcão? Isso que eu acho que é o principal, porque, por exemplo, num casamento, numa festa onde tem a buffet, Se o salgado não tiver quentinho por algum motivo, as pessoas não vão ficar muito satisfeitas, mas não vão sair quebrando pau. Agora, se numa festa o som para e não volta mais, meu amigo, a festa para. A festa para. Não é o que vai acontecer agora, a festa vai começar e você vai trazer pra gente aí um pouco do seu passado, do seu início como DJ, um pouco da sua história transformada em um set de meia hora, esse primeiro set aqui, que já vi aqui que você botou na agulha, o S-Express, né? O tema de S-Express, que por um acaso é o tema usado na abertura do Flash House. Então, quer falar um pouco sobre o set ou quer deixar pro final pra galera aí ficar no suspense? Cara, é bacana, eu não tinha observado isso, na verdade eu até tinha esquecido, porque, mas é, inclusive, não sei, uma curiosidade sobre essa música, o Rick Astley, ele utiliza essa música na abertura do show dele, essa intro, na hora da viradinha, na hora que entra aí entra Together Forever. É muito maneiro, eu vi isso, eu tive a oportunidade também, isso foi um sonho, até chorei, porque eu sempre fui muito fã do Rick Astley e ele nunca tinha vindo ao Brasil. Ele veio em 2015 ou 2016, não me recordo agora, pela primeira vez, e eu fui a São Paulo assistir o show dele. Foi um dos shows mais incríveis que eu assisti. E você vê ali o seu início de tudo, o início da paixão pela house music, ver de perto um artista é emocionante. Que quando você me convidou para fazer parte aí dessa história dos 10 anos, eu, como a gente ainda tá atuando e tem uma história em várias situações da música eletrônica, da dance music, em várias fases, eu escolhi para esse primeiro momento falar um pouco do início realmente de tudo. Praticamente eu nem entro nos anos 90, é só virado ali de 80 para 90, porque foi onde tudo começou. Depois muitas coisas aconteceram, sem dúvida nenhuma, mas essa historinha aí eu tenho muito carinho, porque ali eu não tinha um tocadisco, eu não tinha mixer, não tinha nada, então ali era a paixão definitivamente pela música mesmo, independente de aparelho que eu usaria pra tocar. Na verdade, eu nem sonhava em ter aparelho, pra falar a verdade. Eu lembro que eu pegava os discos, eu anotava o BPM de caneta no rótulo pra poder ter uma referência de qual música eu poderia tocar. Como eu não tinha equipamento, eu não tinha recurso pra regular a velocidade da música, eu falava, ferrou, então eu preciso criar uma situação. Eu contava no relógio ali, digitar um G-Shock que eu tinha na época, eu lembro como se fosse ontem. É o cronômetro e as batidinhas no pé, né? Batidinha ali, pronto, pô, essa aqui tem 117, pá. Então, se caso precisasse rodar um pouquinho no dedo, você rodava um pouquinho no dedo, não ficava bizarro, entendeu? E assim foi feito. É, eu sou dessa época aí também. Cara, e acabou servindo como um grande aprendizado, porque você tá preparado pra qualquer tipo de equipamento, né? Pode ser o melhor do mundo ou o pior do mundo. Sendo de Camaro ou Fusca. Quem dirige Fusca encara uma Ferrari tranquilo, mas o inverso não. É exatamente isso. Então eu tenho muito carinho por essa fase que foi onde começou. Como eu acho que a gente até já conversou sobre isso. Até começar a curtir essas músicas que eu até vou tocar agora aqui no programa. Até então eu via New Wave, adorava ouvir Camisa de Vênus, Plebe Rude. Eu curtia esse tipo de música. Mas o divisor de águas mesmo foi na hora que entrou o house mesmo, preferencialmente o house italiano. Esse aí, meu amigo, pegou no coração e deixou o papai apaixonado. Você é normal. Esse mosquitinho me picou também. É, o italiano, meu amigo, porque tinha muito house. Porque na época, o que acontece? Como a gente não tinha esse mundo globalizado através da internet, a cultura musical, mesmo dentro do Brasil, era muito diferente. O house que tocava em São Paulo era completamente diferente do house que tocava no Rio. Tanto que quando eu trazia meus discos pra cá, as pessoas falavam, pô, que som é esse? Porque era muito diferente, assim, as músicas do que tocava. Eu lembro, entendeu? Eu lembro que o som que se tocava em São Paulo era diferente do som que se tocava em Resende, que era diferente do som que se tocava no Rio. Exato. Porque eu fui tocar, saí de Resende, fui pro Rio, era outro playlist completamente diferente. Aí eu fui pra Petrópolis, era outro playlist. Nossa, cara, em cada canto do país era um tipo de público com um tipo de playlist diferente. Mas é legal, eu achava legal isso, você encarar de frente uma diversidade. Hoje não, hoje é mais tranquilo, porque as pessoas estão meio que invadida pela rede social, por internet, não tá tudo muito, muito meio que enlatado, muito igual, né? Meio previsível, né? É, muito previsível, exatamente. Muito genérico, né, vamos dizer. E agora, eu achava muito bacana, quando eu vi a galera aqui, foi quando eu conheci até o Nando, o Elias, eles faziam um som completamente diferente do meu. Mas a gente fazia som juntos. porque aí eles tocavam o som deles e eu tocava eu chamava de Ítalo. Eu gostava de tocar Ítalo. Que era o Ítalo House, né? Aliás, quando a gente se reúne, os sets são sempre sortidos, uma salada muito legal. É. Cada um com uma personalidade. E uma coisa também que pegava muito São Paulo, além do Ítalo House, que eu sempre gostei muito, que é essa linha do Capela, Black Box, muito piano, sempre gostei, eu gosto até hoje. E, muito. E eu pegava muito também o que a gente chamava de freestyle, né? Era dos anos 80, onde tinha o segundo set, eu até foquei um pouco nisso, porque faz parte da história, principalmente o som do No Information, Company B, são artistas que marcaram muito essa intro aí, de 87, 88. Então vamos lá, a gente inicia o primeiro bloco do Flash House Especial, 10 anos da Rio Surragem, olha só, 10 anos, são 3.650 dias, meu amigo. E o Flash House tá no ar desde então. Então, esse mês de agosto, a gente está comemorando 10 anos de Rio Sul Rádio, de transmissão da Rio Sul Rádio, e com edições especiais do Flash House. E o Flash House de hoje, orgulhosamente, apresenta Adriano Góes e seus sets maravilhosos, que inclusive vai começar agora com Essa Express. Aumente o volume aí. Flash House. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip. Countdown is progressing. Oh, yeah.

Radio. daí foi o Pop With It Itself, Defcon One. Adriano Góes nos pratos. Meu querido, fala alguma coisa. Desanuncia pra gente aí esse set bala. Cara, eu gosto muito dessa música. Essa música aí marcou muito meu início de carreira ali. Engraçado, cara, que esse bass, esse tam, ele lembra muito uma música do Earth, Wind & Fire. Que eu não. Que agora eu não tô me lembrando, não me recordo o nome, mas ela lembra muito. Inclusive, não foi só ela. Várias músicas nessa época aí. Inclusive, o próprio Magic Marmalade sampleou essa própria música que leva o Body Get Up, né? E lembra muito esse pam, pam, pam. É muito bacana. Então, eu teve também. Everybody Get Up. Tem sim. É verdade. Esse baseline aí é bem na cola. Eu gosto muito de samples. Eu gosto muito de mashup. Eu acho que é uma cultura, assim, que é fantástico. Principalmente nos anos. Na virada de 80 para 90, onde a maioria da house music, principalmente desse italiano, era muito sample. Os caras pegavam pedacinhos de músicas assim e faziam outras obras que você fala, é inacreditável. Cara, não acredito que o cara pegou 4 pedacinhos de música e fez outra tão sensacional quanto. Então, eu realmente, isso me fez ficar muito, muito fã, principalmente de mashups. Essa música da Killing Me, eu também gosto muito, que é Gotta Be Certain. Black Box, Everybody, como eu disse. Black Box é um exemplo crasso do que você acabou de falar com relação aos samples. Exatamente. Ride on Time e Lolita Holloway, assim, sampleado de cara a cara na música New Sensation, né? E o cara. De cima até embaixo. Exatamente. Ele pegou vários trechos de New Sensation e fez Ride on Time, que é uma música sensacional do mesmo nível da original, cara. No mesmo nível. Divisor de águas aquilo. Cara, são mágicos. Os caras são mágicos. Na minha opinião, Black Box. Boxe, todo meu respeito. Dino Latino, total. Que é uma música bacana também, que eu gosto muito, que também marcou muito meu começo de quando moleque, né? Minha intro na house music aí no final dos anos 80, ali, 80. Essa Dino Latino, se não me engano, é 87, 88. Não lembro o ano, não me pergunte. Russell Barroco, que eu gosto também, que é Never Gonna Give You Up, que é em cima do Never Gonna Give You Up do Rick Astley. Porém, com vários samples, vários pianões em cima. O cara pegou uma. Do West Express, inclusive, né? Tipo assim, é que eu ia chegar lá, o Russell Barroco, ele usou a base de Never Gonna Give You Up do Rick Astley e criou uma história violenta em cima, contando outra coisa completamente diferente, cheia de samples. A música só tem samples, é a mesma coisa do Express, né? Você falou sobre a sua experiência no show do Rick Astley em São Paulo. Mais próximo que eu cheguei disso foi assistir um show completo dele em Vinha Del Mar, só que pelo YouTube, né? eu baixei esse show. Cara, então, imagina. Sensacional. Imagina isso aí vezes dois, porque como ele nunca tinha vindo ao Brasil, ele já abriu o show falando assim, eu nunca vi o Brasil, eu acho que ele não esperava encontrar tanta gente. Tinha mais de 5 mil pessoas cantando as músicas do cara que nunca tinha vindo ao Brasil. Ele ficou emocionado, literalmente. Ele fala assim, pô, ele não tá acostumado a fazer show na madrugada, ele falou. Ele toca só em barzinho pra poucas pessoas e em horário cedo. Ele toca cedo, tomando chazinho dele e tal. Literalmente um tiozão. E ele não acreditou naquilo. O que que ele fez? Ele falou, ó, na hora ele falou, vou tocar todas as minhas músicas. Ele fez 2h20 de show, cara. Maneiro, hein? Tocou showzaço. Tudo que você imagina. Versão de música, tocou versão de Get Lucky, tocou Don't Worry Child. E sem contar todos os clássicos, não ficou nenhum pra trás. Nem When I Fall in Love ele deixou de tocar. Tocou tudo, tudo. O público brasileiro, ele surpreende muito os músicos. Inclusive, existe uma história. E que eu cheguei até a assistir alguns documentários tocando no assunto. O Rock in Rio 85, ele só aconteceu por causa de uma interferência do Frank Sinatra. Olha! Sabia disso? Não sabia. O Brasil, ele era muito mal falado lá fora, que aqui era um faroeste. Muita gente, muitos artistas de Hollywood chegavam aqui, se hospedavam no Copacabana Palace e diziam que vinha uma cobra, surucucu, jararaca, sei lá, enrolada nas árvores na frente da praia. Quer dizer, tinha uma fama de tribo, né? E mal pagador, sem estrutura e tudo isso. Aí o Frank Sinatra recebeu uma ligação do Medina, falou, pô, cara, eu não vou conseguir fazer esse evento. Você pode fazer alguma coisa? Porque você veio aqui no Brasil, você pode ter uma experiência pra dar pra esses músicos e tal. Frank Sinatra lançou uma notinha num jornal lá, bem famoso nos Estados Unidos, dizendo que o Brasil foi perfeito para ele em termos musicais, financeiros, de público e de tudo. Pronto, daqui a pouco fizeram fila na sala do Medina. E aconteceu o Rock in Rio, o primeiro. Eu não sabia disso, olha que legal. Bacana, né? É. Quem diria, Frank Sinatra foi o corresponsável pelo Rock in Rio. É, mas o Frank Sinatra tem uma... Apesar de ser uma música que eu não curto, entendeu? Mas eu respeito muito, não é questão de gosto pessoal. Eu não gosto desse tipo de música. Ah, sim, sim. Mas o... Cada macaco no seu galho e o galho dele, ele é bom no galho dele. Exatamente. Né? Só que o cara, pô, ele ficou socado em estúdio com o Quincy Jones, Michael Jackson, cara. Então, quer dizer, o cara não é bobo, não. Bobo ele não é, não. Não era, né? Ele já foi. É, e também, cara, teve... Eu já vi alguns... documentários, algumas entrevistas de bandas que se surpreenderam com o país, né? Por exemplo, Information Society, eles vieram, não sei em qual evento, mas era um evento grande no Brasil, ficaram surpresos, tanto que eles começaram a fazer shows pequenos em pequenas cidades. E uma delas eu fui, em Petrópolis, eles fizeram um show num clube que eu não lembro o nome, numa cidade de Petrópolis, em 1992 ou 3. Show do Information Society num clube que cabia no máximo 5 mil pessoas. E eu fui lá. Cara, o show foi ótimo e ele gostou tanto, a banda gostou tanto do que viu, que eles continuaram fazendo essa turnê em Brasil. Do show que eles apresentaram num evento megalítico, vamos dizer assim, né? E deu tanto certo pra eles que eles continuaram a fazer pequenos shows por aqui por muito tempo. Eu acho que até hoje eles fazem isso aqui no Brasil. Faz, recentemente eu fui, só que tão bem caído. O que acontece? A estrutura do show não se atualizou e o Kurt cantando ao vivo é péssimo também. Mas o que acontece? Ele envelheceu também, né? É, e tipo assim, mas acabou que virou meio que uma caricatura, aquele jeitão dele meio grossão. Acabou que se todo mundo ficou meio divertido. Eu acabo indo porque eu gosto dessa nostalgia. É igual, por exemplo, você citou aí, o artista quando vem pro Brasil, ele acaba gostando por causa do calor. O brasileiro, ele se entrega mesmo no show. Eu conversando mesmo com o próprio William do W, ele falou isso. Ele falou, pô, eu sou praticamente brasileiro e o cara, ele é gringo. Mas o sucesso do Brasil e foi tão grande, a troca de energia foi tão maravilhosa, que o cara, ele tá 6 meses na Itália e 6 meses aqui. É, ele tá bem brasileirado, né? Completamente. As vezes que eu conversei é sempre português, assim, de fluente. Ele mandou um áudio, por seu intermédio, ele mandou um áudio pra gente aqui da Rio Sul Rádio, falando que também tá na Rio Sul Rádio. E você nota que o português dele tá muito nítido. Não é perfeito, né? Não tem como, mas tá muito nítido. É, exatamente. É bem legal. É um cara super educado também, um cara super, super do bem. É muito bacana. Todas as vezes que tem show no Brasil, eu adoro. É, eu fui num outro show também, esse eu sei até o dia que eu fui. Em 1994, no subsolo do Via Parque lá no Rio de Janeiro, numa casa de show então chamada de Metropolitan, eu fui no show dos Pet Shop Boys. A primeira aparição deles, assim, pública, né, no Brasil, foi nesse show aí, 1994. E houve um show numa sexta-feira e eu tinha comprado ingresso para o sábado. E eles tinham a pretensão de fazer uma filmagem num lugar assim, bonito, populoso, né? Cheio de gente e tal. E não era o Brasil não tava nesse plano. Só que nessa sexta-feira eles ficaram tão chocados, tão surpresos com o que viram, com a qualidade do público deles, inclusive, e numerosos, né? Que eles decidiram que o sábado seria filmado e seria o vídeo oficial daquela turnê, né? E foi o dia que eu tava lá. Então, de vez em quando, eu dou uma olhada no YouTube de alguma apresentação naquele dia e eu fico sempre dizendo até pro meu filho, ó, um daqueles braços ali é o meu. Não, o legal do Pet Shop Boys é todo mundo tem um cara, tanto que eles fizeram aquela música lá, Se a Vida é pro Brasil, né, cara? Muito legal. É, eu lembro que nesse dia eles apresentaram lá os dançarinos, um deles era brasileiro e tinha uma percussionista, Liliana, que era brasileira também, e tava ali junto com a banda, e se eu não me engano, ou ela ficou muitos outros anos com eles, ou tá até hoje, porque eu já vi outros vídeos deles, e era essa percussionista brasileira lá batendo. E o legal é isso, do Pet Shop Boys, eu tô falando da área do house que a gente gosta. O Pet Shop Boys fez música pro Brasil, o Simple Red, muito bom. Então, quer dizer, os caras não é qualquer coisa, né, cara? pra a pessoa que querer, tipo, vamos fazer uma música pro Brasil e tal, é porque eles têm, acaba pegando um carinho pelo país. E o país recebe essa galera muito bem, né, cara? Esse é, o brasileiro é muito doido, né, cara? Pode estar passando fome, o caramba, mas tá sempre com energia lá em cima. É festeiro. Bom, a gente já falou pra caramba nesse primeiro bloco, então chegou a hora daquela interrupçãozinha de leve, rapidinha, e a gente já volta. Segura aí. Você está ouvindo Flash House. 7-4. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis e borracha. Conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Tem um realce no seu visual. Nova ótica, se você quer dar um tchan no seu astral. Nova ótica, a ótica de visão. Atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Conheça Megafono. Soluções em feed, estatísticas e distribuição do seu canal. Megafono, a plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcast. A missão do Megafono é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo. Para isso, criamos uma plataforma simples e intuitiva. Com poucos cliques, você cria e administra o seu podcast, além de várias outras funcionalidades que podem ajudar você no seu dia a dia. Conheça o Megafono. megafono.com.br. Crie sua conta e o seu podcast poderá estar no ar em apenas 2 minutos. megafono.com.br. Voltamos a apresentar Flash House. Flash House, edição especial com o DJ Adriano Góes, meu amigo aqui de Resende e que há muitos anos é atuante na carreira de DJ, hoje com execução de eventos, né? Promoção de eventos, casamentos, é especialista numa vertente muito legal de música eletrônica chamada trance, mas que também é muito eclético na hora de fazer uma pista de dança bombar. Então, meu amigo, dá o seu contato de novo aí, tá? Pra galera que tá ouvindo resolver se casar ou fazer qualquer festinha pra chamar você. Meu amigo, é qualquer tipo de evento, pensou em evento aí, não se esqueça de Festa Dance Produções. Simplesmente 999-953202 ou então vai direto no Instagram que fica mais fácil, né? Festa Dance Produções, lá tem tudo pra você conferir, dar uma viajada, dar uma navegada aí, dar uma olhada em fotos, vídeos e ver um pouco da história também, né? Porque afinal de contas, cada casamento, cada aniversário é uma história. Aí é a gente participar de várias histórias, de várias pessoas. Legal, meu querido. Então, o que você trouxe aí nesse segundo set? O que você planeja para essa galera se imaginar numa pista de dança? Então, como a gente tava conversando, eu resolvi nessa primeira participação aí no Flash House contar um pouco da minha história inicial, a minha introdução nesse mundo doido de ser DJ, né? Seu batismo, iniciação. São músicas que eu considero que... aquelas músicas que nunca saem da sua cabeça, sabe aquela música que você vira e mexe, tá cantarolando? Não sei se daqui tempo... Eu tenho muito disso. Não sei se daqui 30 anos, músicas que acontecem hoje, em 2020, terá esse mesmo poder. Tenho lá minhas dúvidas. Mas eu tenho bastante coisa que eu acho que a gente poderia fazer 20, 30 edições de Flash House aí sem repetir. Então eu separei. A coisa no passado era mais orgânica, né? É, e a música, você tratava aquela música como. Você tratava a música como música, não como track. Eu detesto o termo, quando o DJ fala assim, a minha track, cara, falou em track comigo, eu já chego até a arrepiar. Track eu tenho quando eu tô com o meu software aberto, tem várias tracks lá, até fechar tudo e terminar minha música. É um multitrack. É, ali é track. Depois que eu dei o bounce e renderizei, aí vira música. Aí tem que ter mais respeito. Aí aquele negócio, pincel é pincel, tela é tela, quadro é quadro. É isso aí. Aí o que que eu fiz? Eu separei algumas coisas de músicas importantes. E essa que eu vou abrir, por exemplo, desse projeto É The Wires aí, Bring Me The Wires. Eu separei ela porque eu até ia separar uma outra música pra tocar no primeiro bloco, acabei me esquecendo. É, que são dois discos que eu considero muito importantes na minha carreira, principalmente no início, que eu não tinha dinheiro mal pra comprar um disco. Mas era caro, né, cara? Era $20 um vinil importado, pelo amor de Deus. Pra te dar exatamente o preço, era 12 americanos, 18 europeus. Era esse o preço, pô, eu não ganhava nada, era duraço, não tinha mesada, pô, era perrengue. E quando lançou esse disco House Mix 1 e 2, com tipo 6 músicas de cada lado, 6 super hits. É o Laranjão, né? É, o Laranja é o 1 e o azul com rosa ali e tal é o 2, que é de onde eu tirei a faixa Bring Me The Wires, que é um clássico aí pra quem curte house music e quem com certeza a galera que tem mais de 40 aí, que tem por um acaso ainda a lembrança dos discos House Mix 1 e 2, certamente vai lembrar na hora, porque tocava muito, né? Era uma coisa assim, meio que fazia com que os DJs do país inteiro, uma coisa em comum entre os DJs do país inteiro, porque foi uma prensagem que foi vendida no país inteiro, mesmo sendo cada região um playlist diferente, né? Se eu não me engano, o House Mix 1, ele ganhou disco de platina, os cambau, e coisa de vender, tipo, muita coisa, cara. Bateu de frente com o rádio pirata lá do RPM. Eu não conheço nenhum DJ da minha geração, de repente você pode até falar que me conhece. Todos que eu conheço da minha geração têm esse disco, lá, né? É verdade, cara. Eu acho que eu nunca vi nenhum DJ sem isso. Você tem uma ideia? Sabe o que eu vi? Eu vendi todos os meus discos de vinil. Não tem mais vinil, né? Não tenho saco pra ficar carregando disco pra lá e pra cá. Eu vendi tudo. É, mas esse eu guardei e fiz um quadro com a capa, cara. Legal. Eu fiz um quadro que saiu que, tipo, eu tenho que fazer um. Eu tenho um disco, um quadro com esse disco. Eu tenho um quadro com o do W, todo autografado. E tenho também um quadro com o disco do Capital Inicial, aquele Música Urbana. É Música Urbana, aquele cinza? É o Independência. É uma foto na capa? Uma é, foto. É meio cinza. Acho que é Independência o nome do disco. Mas tem essas músicas todas. É o que tem o Veraneio Vascaína. Isso, tem todas. Ele é uma foto em preto e branco. Isso, da Polydor, a gravadora. Eu tenho esse disco gravado, assinado por todos os integrantes, porque quando eles vieram a Resende, eles ficaram lá no River, eu falei, pô, queria tirar uma foto com eles aí e tal, queria levar meu disco. Cara, todos os componentes, quando descobri que eu tava com o primeiro disco em vinil, quiseram assinar a capa. Então eu tenho assinado por todos eles. Maneiro, mas o músico ele fica feliz quando percebe que é um fã orgânico, não é tiete, né? É, exatamente. Pô, eu fui lá, os caras assinaram, eu fiz uma capa com isso aí, mesma coisa o William do W. Eu falei, William, eu tenho meus discos. Ele não traz, eu levei porra, coleção de single, Please Don't Go, Young in Love, cara, tudo em single. A hora que ele viu o Please Don't Go, o single da época, pô, ele quase chorou. Maneiro. Isso é. Eu imagino que seja emocionante mesmo. É muito bacana, porque você vê que não tá ali uma coisa pra fazer graça. Se você tem um single do primeiro grande sucesso do cara, o cara vai ficar mega feliz, ainda mais em vinil. Pô, o cara levar o disco numa balada correndo risco de quebrar e o caramba, imagina. Maneiro. É muita. Mas histórias tem muitas, né, cara? Porque você, quando tem muito tempo de pista, assim, você passa por tanta. Eu, por exemplo, esses dias mesmo eu tava conversando sobre isso. Quantas gerações eu já atravessei? Meu filho tá com 22 anos. Meu filho já nasceu no meio de numa internet, ele já nasceu numa realidade digital. Então ele não imagina o que era o pai dele tocando com um toca-disco de vinil, mesmo um vinil, por exemplo, entendeu? Então é muita coisa. Então eu fico feliz de poder, hoje, a galera da minha idade aí, que tem 40, 46, eu tô com 47, e ter essa faixa de 40, conhecer meu trabalho, mas também tem a galera da geração do 30 que conhece, do 20 que me conhece e dessa nova que tem 15, 16 anos me conhece. Tem pessoas, crianças aí que curtem meu trabalho, que manda direct pra mim no Instagram, que a mãe, às vezes eu tô numa festa e fala, pô, tira uma foto com minha filha adora o seu trabalho, adora seu programa na rádio. Aí, pô, você vai ver a menininha de 8 anos, você fala, cara, não acredito, cara, eu tô com 47, era pra menina tá me chamando de vô. A gente conversou sobre isso ontem no WhatsApp, o assunto era esse. É, a gente também aqui do Flash House, graças a Deus, recebe alguns e-mails e de garotada, cara, o que deixa a gente emocionado. É, cara, porque você, como eu te disse, hoje eu sou profissional, graças a Deus, reconhecimento de, por conta do meu trabalho, que sempre foi muito sério, em tudo que eu faço sempre foi muito sério, mas você se ver, se pegar aí com 47 anos, que é o meu caso, ainda atuando junto com DJs da nova geração, que são molecada que tá na flor da idade, bonitona aí, no perfil da parada. Não é pra qualquer um, né, meu amigo? Pois é o que eu falo, você chegar num estalo, chegar num pico, até que não é difícil, você tendo grana, você consegue dar uma estourada assim. Manter que é o negócio, né? Você se manter, mesmo que mediano, você se manter atuante no mercado durante tanto tempo, isso aí, meu amigo, eu nem sei te explicar como conseguir. Aliás, você também tá fazendo um trabalho aí de produção. Fala um pouco sobre o Miss Sunshine pra gente ouvir. Ah, verdade. Bacana você ter citado nisso. Isso é uma nova experiência pra mim, apesar de eu já ter feito alguns remixes aí durante a minha carreira, por gosto mesmo, né? Comecei fazendo remixes aí, editando em SoundForge, em MD, em rolo, giletando com o Vaguinho, era o nosso saudoso Vaguinho. É, falamos sobre ele ontem, né? É, foi quem me ensinou a editar na Gillette com gravador de rolo. É, tem muita gente que não vai entender esse negócio de editar na Gillette, né? Vou fazer um resumo breve aqui. É, a gente pegava, antigamente, né, os rolos, que eram mais ou menos fita cassete em versão grande, né? Aqueles dois rolinhos girando, que já passou em muito filme isso, né? Então a gente pegava aquelas fitas que ficavam dentro daqueles rolos, colocava numa trilha metálica, assim, numa posição retilínea, pegava uma gilete e cortava com a gilete um trecho dessa fita e emendava com outro para assim poder fazer uma edição no áudio. Coisa que no computador hoje se faz com o pé nas costas, né? Um clique do mouse. Faz em segundos. Exatamente. A gente demorava muito para fazer uma ediçãozinha cortando com gilete. A gente marcava com lápis ali de cera, ali no cabeçote do tape. Aí girava um pouquinho para lá e para cá, achava outro ponto, colocava a fita esticada na trilha, passava a gilete nos pontos marcados, cortava e juntava um ponto extremo de um lado e outro ponto extremo de outro. E isso, assim, se dava uma ediçãozinha, coisa que com um clique se faz no computador. Pois é, mas era uma coisa ali tão analógica, ali tão orgânica. Aquilo... Era a mão no barro, né? O artesanal. Cara, o primeiro negócio que eu fiz desse aí, eu lembro, foi um Megamix do ICMC. Eu enchi o saco do Vaguinho, né? Fiquei até quase 7 horas da noite e depois ainda fiz ele botar na programação da rádio. Legal. Eu uma vez, o Vaguinho mesmo, ele deixou a chave comigo e eu ia ficar até meia-noite, uma hora da manhã, e ele saía às 5 ou 6, né? Isso em 1989. Né? E eu queria fazer um remix da Adelaide do Inimigos do Rei. Só que eu não queria fazer aquela versão house que o Meme fez. Eu queria juntar ela com a original do Run DMC, que era You'll Be Ealing. Né? E. Que o Fernandão... essa música Adelaide é uma versão? É uma versão do You'll Be Ealing, do Run DMC, se não me engano. Não sabia. É, o Nandão que me bateu essa bola, aí eu fui escutar o original, falei, pô, realmente, o Adelaide foi tirada dali. Aí só que tinha uns scratches, umas coisas meio performáticas, e aí eu peguei a Adelaide em vinil, peguei essa You'll Be Ealing em vinil também, joguei as duas no tape rolo, e isso daí tarde da noite, de madrugada, que o Vaguinho deixou a chave do estúdio comigo só pra isso. E eu fiquei ali giletando as fitas até quando amanheceu, tava lá o remix de Adelaide, assim, o primeiro feito em gilete. E foi pra programação também. Isso em 1989. Mas eu enchi muito o saco dele. Ele ficava doido comigo, mas depois acabou que até me chamou pra participar da rádio dele. Porque eu era muito exigente, eu sempre fui muito exigente com as coisas que eu faço, sabe, Marcandi? Eu sempre fui muito exigente. E às vezes até um pouco demais, eu acho. Sou muito perfeccionista e me cobro muito. Talvez seja por isso que você tem uma carreira por tanto tempo e tão boa. Mas às vezes eu me cobro demais. Às vezes eu coloco muitas coisas mais à frente de outras, entendeu? Porque é muito importante e eu não me permito fazer meia bomba, entendeu? Eu detesto fazer meia bomba. Por exemplo, se eu tô numa noite que é coisa super normal, se eu errar uma mixagem, cara, eu vou ficar mal-humorado o resto da noite. Cara, é por isso que eu chamo o DJ de músico. O verdadeiro DJ, o perfeccionista. Eu chamo de músico, artista. Porque mixar batida hoje um computador faz sozinho, né? Agora fazer o que se é feito do jeito que você tá relatando pra gente, isso é papo de artista. Pois é, e o que acontece? Aí que voltando ao Miss Sunshine, o que a gente fez? Eu tenho um grande amigo também que a música me trouxe, que é o Anderson, do DJ Cão. Muita gente vai saber quem é. E ele também curte música disco igual eu gosto. E a gente sempre conversou, sempre fez coisas juntas. A gente tocou junto na Penedo Dance House. Ele tocava na pista mainstream, né? E eu tocava na eletrônica. Minha pista abria 1:30, chegava mais cedo, ele o Nando até. E a gente sempre tocou, sempre teve esse bate-bola, sempre fizemos coisas juntas. Ele sempre fez remix pra música minha. E eu sempre toquei remix que ele fez. Ele falou, pô, tá na hora de a gente fazer alguma coisa junto, né? Ele, pô, mas e aí? Natural, né? Eu falei, cara, eu tenho uma melodia aqui que tá arquivada desde 2015, pra ser exato. 5 anos atrás. Vamos mexer? Eu falei, cara, eu não tenho a manha de transcrever computador, eu também não tenho saco. Não, manda aí. Aí eu mandei. Rapidinho, me voltou já com um rascunho. Eu falei, cacete, é isso aí, mano. Vambora. A partir daqui, a gente travou no vocal. Eu falei, não, travou nada. Já liguei pro Christian. Christian, precisa de uma letra pra ontem. Ele, 2 dias, pô, mandou a letra. E a gente começou a mexer no arranjo. Mudou um negocinho aqui, incluiu outro ali. Bate bola via internet. Quando veio, pum, nasceu o Miss Sunshine. Fluiu assim, desse jeito. Eu falei, cara, mas ela não pode travar. Foi a hora onde eu comecei a fazer contato com a galera que eu conheço, de gravadora, de produtoras. Bati na porta de uma porrada de gente. Até que o Ian, que é o Ramada, né, falou, pô, a música é boa, a música tem potencial, vou mandar pro René Michel da Spotlight. Eu falei, beleza, ele tá indo endossado, o cara vai pelo menos vai ouvir, né? Porque se você. É tanta música que os caras recebem do Brasil inteiro. Eu falei, cara, pra ouvir já é uma grande vitória. Acabou que ele curtiu, passou 20 minutos, o René tá me ligando, Adriano, vamos conversar, vamos lançar. Eu liguei pro Cão, e aí, Cão, vamos fazer foto. Já corri atrás do cara pra fazer foto, cara, foi desse jeito, igual uma avalanche. A gente já tava com, agora lançamos a Miss Sunshine, que já tá em todas as plataformas. Está na Rio Sul Rádio há algum tempo, tá? É, isso aí. Você, inclusive, foi um dos primeiros a receber. Se eu não me engano, eu acho que foi o primeiro. Se eu fui o primeiro a receber, então certamente fui o primeiro a tocar. É, certamente. Ó, Side A, aqui é o lado, na verdade, é uma referência que a gente fez ao vinil, né? Que é o lado A. E o A de Adriano e o A de Anderson. Foi aí, juntou essa história do lado e é o lado musical dos dois. Então combinou bastante, entendeu? Eu gostei muito do material, achei muito legal. Eu falei material com todo carinho, tá? Mas é o material, não é track, né? Eu gostei muito do resultado do trabalho, tá na programação desde que eu recebi. Se eu não me engano, ela foi pra programação no mesmo dia que eu recebi. Ah, é? Isso foi? Então, eu te mandei. Já tem alguns meses. Eu te mandei assim que masterizou, eu te mandei pra. E tocou, cara, né? Tocou simultaneamente, você e a Real só. Depois, aí a Vibe tocou. RBP, de Barra do Piraí, também tocando. Tem umas rádios em Vassouras, Valença. Tem umas outras rádios agora que eu não vou saber de qual, mas já tem umas 10 rádios tocando aí, graças a Deus. Viralizou. Viralizou e já tem rádio tocando que a gente nem foi a gente que passou a música. Que já pegaram a música da programação aí. Eu vi uma performance de vocês com um cantor, inclusive, na Bandeirantes, no programa do Taí. Isso. A Band também, pô, a gente tem que agradecer muito. Eles abraçaram, assim, de uma forma, com muito carinho aí a música, e fizeram questão de divulgar em várias situações, no pré-lançamento, no lançamento. Pô, colocou no lançamento oficial, teve depoimentos de grandes nomes lá. Foi muito legal, velho. Maneiro. Então vamos nessa. A gente tá dando início no segundo bloco aqui. Você disse que vai começar com Edelweiss, os austríacos. Aliás, como eu disse pra você ontem, É, a gente tava conversando sobre essa música ontem, inclusive, né? No WhatsApp, pra quem não sabe, a gente tava conversando no WhatsApp ontem, falando sobre a apresentação de hoje aqui no Flash House, e citamos alguns nomes e Edelweiss entrou na conversa e acabei de ver que tá aqui no segundo bloco. São os austríacos meio doidos, né? Se você assistir o clipe dessa música, é uma coisa meio estranha, meio surreal. É meio que um comingau de angu com chuchu, né? Um negócio muito louco. Que analogia é essa? Beleza. Então a gente começa com Edelweiss, Bring Me Edelweiss, DJ Adriano Góes no Flash House. Flash House. She busted out Jolene, no joke, a co-provoked to rock me with flow. Rare and coolie, see our jock eyes. Hunters in other words, hard puppet, four fly girls from Austria. Show you my love and my man side. I hike the hill so we can chill with the 808s. Chill with the 805. bought you drinks, I brought you flowers, I read your books and talked for hours. Every day so many drinks, such pretty flowers. So tell me, what have I, what have I, what have I done to deserve this? What have I, what have I, what have I done to deserve this? What have I, what have I, what have I? Since you went away, I've been hanging around. I've been wondering why, I've been down. You went away, you should make me feel better. But I don't know what about how I'm gonna get through. What about how I'm gonna get through? What about how I'm gonna get through? You always wanted me to be something I wasn't. Talk too fast and walk too slow, chasing time from hour to hour. I pour the drinks and crush the flowers. What have I? What have I done to deserve this? What have I? What have I? What have I done to deserve this? What have I? What have I? What have I? Since you went away, I don't know what about how I. pure energy. Pure energy. Pure thought. Totally incorporeal. Not like I know it at all. I find my- Baby, um Miami Mega Mix. É um Mega Mix muito legal, cara. Fala um pouquinho, Adriano, sobre o que você acabou de tocar, sobre esse set sacudido, bacanaço. Cara, Company B, eu considero uma música muito, muito... manda um projeto, né? É muito importante pra mim, porque isso aí foi em 1987. E aí surge o Company B. Eu morava em São Paulo ainda, molecão. E todo mundo adorava Company B. E essa... eu tava até conversando com... acho que foi com o Daniel. Foi com o Daniel mesmo. Ele falou que o Mega Mix mesmo não tocou muito aqui no estado do Rio. Só que o que estourou em São Paulo era esse Mega Mix. No Rio, nessa época, não se tocava Mega Mix. Aliás, tocava-se em rádios. Então, aí São Paulo, isso aí era como se... na verdade, a gente nem via como Mega Mix. Era como se fosse a música. E era tipo todos os hi-fis que a gente fazia, tinha o Company B, cara. E eu comprei o disco da Toco 1 só por causa desse Mega Mix. Acontecia muito isso, né, cara? A gente comprava um monte de disco cheio de tranqueira só por causa de uma faixa. O disco, não, mas esse tinha, não tinha o Company B, do outro lado tinha Behind the Wheel do Depeche Mode. Esse valeu cada centavo. Tinha Behind the Wheel, tinha mais. Tinha uma outra lá. Agora eu não vou lembrar, já é demais também. Toco House Hits, é isso? Toco House Hits tinha o The Figures on a Beat. Isso. Essa e o música Ancy é Nothing demais, com um cover do Beck Montana Overdrive, eu adorava. Essa música é demais, cara. Então é... não é? É, muito legal. Pô, então, tipo assim, aí eu comprava. Essas coletâneas salvavam, né? Aquelas coletâneas da Stiletto. Cara, aí tinha o disco. Aliás, eu, você e os DJs brasileiros éramos obrigados a ter essas coletâneas, porque, como a gente disse aqui, os valores dos discos importados na época era coisa de nova-iorquino, né, meu? Surreal. E, cara, era muito legal, porque tinha esses Ítalo pesado ali, Meryl. Nossa, era muito legal, cara. Aliás, já que você citou o Lee Merrill, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente estava conversando aqui nos bastidores, essa coisa da música eletrônica italiana não ter sido feita para cruzar o oceano. Sim, exatamente, é como se fosse uma gestação praticamente, né? Tem os espermatozoides ali, um escape vai e acaba nascendo. Mas na verdade... os óvulos esparramados, hein? Mas na verdade são músicas que sempre foram feitas para durarem, né? O verão europeu aí, 2 meses, 3 meses. Foi o caso do Rhythm of the Night. Pra quem não sabe, a galera que tá nos ouvindo aí da Corona, Rhythm of the Night, é uma produção por trás, é do Lee Merrill. Tanto que o álbum da Corona, todas as músicas já tinham sido lançadas por Lee Merrill. Eu contei essa história uma vez aqui e também contei sobre os projetos que envolviam a Jenny B, que é o vocal da Corona. É, os projetos Soul Train, né, que é o Limero com mais uma galera lá e tal. E eles, o que acontecia? Você fala, que não quer cobra, que não quer aparecer. Não era assim. Essas vocalistas, elas são vocalistas que a gente chama de vocalistas de estúdio. Elas ganham cachês pra colocar a voz em música. E acabou. Então não é que eles quiseram, nesse caso em específico, não é que quiseram esconder. Como tem várias outras polêmicas. E alguma música, pum, estoura. Óbvio que a pessoa vai ficar, a vaidade vai subir e ficar meio com dor de corno. Mas tem um contratão assinado ali autorizando a utilizar a voz. Por exemplo, hoje eu faço uma música, eu preciso do vocal e não tenho. Posso contratar uma vocalista. Aqui você pode botar a voz pra mim? Tá, quanto que é? Tanto. Paguei o cachê. Tá feito o trabalho. Você botou a voz, ok. A pessoa recebe, vai embora feliz e você fica com o material feliz também. Exatamente. Só que essa música, a música é do Lee Merrill, cara. A música não é dela, não é da Olga, não é da Jenny B. Então, quer dizer, são vocalistas de estúdio. Tanto que a Jenny B, ela botou voz pra vários projetos. Vários. Só que se eu for citar aqui, eu vou citar rápido aqui uns 6, 7. É? Sasha é Wans, o JK. É, Sasha. Play-a-hitty. É o Sasha, I Want My Freedom. Essence, Gonna Get Your Love. JK, Play a Hit. Red Velvet. Cara, é muita coisa. Ela botou voz pra uma música do Culture Beat. Então. Culture Beat? Ela botou música pra aquela nova, a fase mais nova do Culture Beat, depois de Inside Out. Eu acompanhei o Culture Beat na Lana Ear e depois na Tânia Evans. Tânia Evans, exatamente. O Culture Beat triste depois que morreu o Thorsten Feslau, né? Eu fiz um especial de 2 horas do Thorsten Feslau aqui no Flash House certa vez. Pois é, então, aí mudou um pouco a característica e ficou bem legal também. Essa música também é... Putz, não vou lembrar o nome da música aqui agora, mas é na mesma época do Essência, gonna get your love, gonna get your love. Dessa época aí. E ela gravou, legal. Ela fez um vocal pra música do Kulturich. Eu tenho... Acho que eu tenho a tela aqui, cara. Se eu ver se eu achar aqui agora, eu já te falo o nome dela da música agora. Então, o que acontece? O que eu quero dizer com isso? É que muita gente assina o contrato, tá? Topa, na hora que tá... Que não tem nada acontecendo, acaba fazendo... Assinando o contrato. Só que se a música estoura, aí dá dor de couro, né? Dá. Deve ter sido o caso do MC Cyril McCoy, né? Que não eram aquelas moreninhas ali fazendo mímica no palco, né? Dançando. É, cara, mas o que acontece? Muita coisa... Eu nem costumo chamar de fake, sabe, o Marcandi? Eu digo que pois, tem pessoas, igual a Olga. Pô, ela tem uma performance bacana no palco. De repente ela... Tem, presença de palco extremamente boa. Eu cheguei a contar a história da Jenny B aqui e coloquei os trabalhos dela, assim, com nomes de projetos diferentes, né? Cheguei a citar o Milli Vanilli, que foi uma coisa mais ou menos parecida. Aliás, foi muito parecida, porque era o Milli Vanilli não eram aqueles dois vocais, era o projeto. Aqueles dois vocais eram só dois dançarinos contratados para fazer mímica. O problema que aconteceu com eles foi um só, eles ganharam o Grammy. Isso foi um problema para eles. Aí o resultado foi o que todo mundo sabe que aconteceu, e um deles morreu e levanta-se a possibilidade de um suicídio, né? O outro, que eu esqueci o nome, inclusive, você até uma vez comentou no dia que eu publiquei isso no Facebook, você chegou a comentar quando eu levantei esse assunto, Faban. Cara, e o cara canta maneiro pra caramba. É, mas ele não é a voz do Milli Vanilli, mas é uma voz boa. É uma voz boa. Ele chegou a cantar a música do Milli Vanilli, que não tem a mesma beleza, não tem a mesma pegada. Mas ele pode cantar outras coisas. Mas não tem, eu não vou discordar, mas eu vou fazer só uma observação. De repente não tem a mesma pegada, porque a gente tem na memória, nostalgia, de lembrar da voz do Milli Vanilli ali com a banda. Impregnou, né? Tem razão, impregnou. Exatamente. E se a gente já tivesse acostumado com a voz dele desde o início? É verdade. Entendeu? Se bem que aquela voz do real Milli Vanilli é uma voz poderosaça, né? E o cara costuma cantar jazz e hip hop, olha só. É, exatamente, porque o que acontece? Ali você tem uma banda ali, pô, só os negão da alta, mano. É, só que tipo assim, eu vejo muito show deles aí, do Fama, que é muito bacana, cara. Mas falando em histórias pra se contar, histórias que foram contadas, vamos voltar aí ao nosso assunto, que é o set que você acabou de tocar. Exatamente. E aí eu coloquei também uma música que eu acho importante, que é a Taylor Dane, Prove Your Love. Inclusive eu comprei o Som das Pistas 1 por conta dessa música. Iraí Campos. É. E eu queria essa versão mesmo, que tinha os scratch. Que tinha os scratch no comecinho e no meio, né? É, na verdade, o do Iraí, ele botou editado. Eu até toquei a versão inteira aqui agora, que na verdade foi até um reddit que eu fiz, porque a música é bem grande. Ela tem vários pontos com scratch. No Iraí é só no finalzinho ali e tal. Mas ficou muito bom. O Enem Rome, que dispensa qualquer comentário. Essa daí é bala. Qualquer pista que você tocar, isso daí enche. É, e até uma versão diferente que eu trouxe pra vocês aí, que como é um programa especial, temos que trazer versões especiais. Especiais. Exatamente. Teve um bootleg também aqui, um remix bootleg do What's On Your Mind, do Information Society. Que a gente falou sobre eles, né? É, que esses também são lendas aí do synth pop, né? É uma pena que não dá pra imaginar o Information hoje emplacando o hit. Não dá, mas a gente já conversou sobre isso uma vez, não só eles, como outros da época. Assim como a gente não vai ver mais um New Order emplacar hit, não vai ver mais um Pet Shop Boys, porque eles atingiram o máximo, entendeu? Quando você atinge o máximo, dificilmente você vai conseguir fazer outras coisas, e até porque a geração vai envelhecendo junto com eles. Então a nova geração tem outros ídolos, entendeu? É diferente. É, o Scorpion tá com música nova, mas pouca gente sabe que o Scorpion ainda grava. É, o que tá com música nova também é a Pretenders, na mesma pegada dos anos 80. Se ouve, você parece. Exatamente. Parece ser uma música dos anos 80, tá? Essa versão do Pet Shop Boys é a que eu mais gosto, por isso que eu quis colocar no set essa versão de What I Have I Done to Deserve This. E a primeira, como a gente falou aí, o Edwise, Bringing Edwise, mais pra fazer a alusão aí, trazer essa recordação, que foi o disco House Remix. E esse disco realmente faz parte da história de todos os DJs da minha geração. É, e muita gente não sabe que o refrão do Bring Me Edelweiss é a mesma linha melódica do SOS do ABBA, né? É, na verdade, depois eu fui conferir, depois que você me falou, é sampleado de lá mesmo. Foi totalmente, a melodia foi toda arrancada de lá. E fizeram uma Bring Me Edelweiss lá, trocaram a letra. É. A melodia é a mesma coisa do ABBA SOS. Mas ficou bem, bem, bem bacana. Mas é isso que eu falo, a criatividade. Ele só citou um pedacinho da música do ABBA, que inclusive ele citou a única parte maneira da música. Eu gosto da música inteira, mas o refrão realmente é o mais legal. É porque eu também sou suspeito, eu não gosto de ABBA, eu não gosto desse monte de mulherzinha cantando, eu não sou muito fã, não. Aí pegou o refrão, pô, eu vou pegar esse refrão e completou com um monte de coisa. Coisas que o Romero fez com, tipo, To Go Crazy, por exemplo. Cara, To Go Crazy tem 4 músicas ali. 4? 4 músicas. Tem James Cara, Down, eu, tem. Boa abordagem. Eu sempre achei aquilo muito legal. Sempre achei que aquilo era um sampler, mas nunca tive a curiosidade de saber que samples eram aqueles. É, a parte que entra Go Lion, hey, aquela parte da música do James Brown. Olha. Que se você ouvir, você fala, meu Deus, esse cara é gênio. Como é que o cara tirou esse pedacinho de nada e fez um mega hit pra pista? Eu gostava de mixar o To Go Crazy na linha do Eurobeat mesmo, né? Nessa época de 1995, 93. É o Zitano House, né, cara? É, aí. Era os Hip House, era Hip House, vocalzinho, o refrão cantado e no meio os Hip Hop. Exatamente. Aí eu tinha o hábito de abrir o canal e soltar com o canal aberto o vinil. Essa To Go Crazy e começava Bam the Ground. Blá, blá, blá. Aí tinha um pedaço que ele falava Live My Life Underneath the Ground. Eu, às vezes, eu não abria o canal e só abria nesse trechinho. Live My Life Underneath the Ground. E cortava de novo. É, eu ficava assim um tempão até abrir pra música, quando ela abria de vez, que ela perdia esse vocal e começava com um batidão. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Aí que começava a mixagem, realmente deixava as duas irem embora até o corte. E o sample dessa. Eu não vou lembrar os nomes aqui agora, mas essa parte também, esse grab, né? O upside down, você também é sampleado de uma parada nada a ver. Você fala, pô, cara, gênio. Limero é gênio total. Limero é gênio, Black Box é gênio. É, o Limero eu sempre achei ele genial. Mas eu andei escutando umas coisas do Limero assim, numa época pré-Italo House. Não, ruim. Não gostei ruim, nem um pouco, cara. Ruim. Na época. na época, era, chamava aquilo de Italo Disco. Cara, existe Italo Disco bom, mas aquilo. Não, chato, ruim. Mas ele superou e tudo isso não é nada perto da obra. Ele consertou, né? Pô, consertou totalmente. Aquilo foi só uma experiência, cara. Pô, porque vou te falar, é chato. Parece que é uma outra pessoa fazendo aquele som. Cara. Exatamente. Mas cara, mas você vê a raiz de conhecimento musical nos samples que ele usa. Ah, sim. Parece que ele tava no umbral, de repente ele foi iluminado por Jesus e falou, agora eu vou começar a tocar. Não, cara, ele acertou a veia, né, cara? E depois eu coloco o Robix ainda, meu Deus do céu. É, rapaz, o Robix é outra lenda, cara. Esse camarada, então, aí, ele andou cara, produzindo o Network, sim, né? É, sim, o Robix é produzir todo mundo, né? Double U, o Savage, o Network. Cara, todo mundo disso aí era... Aliás, muita gente começou a conhecer o Savage depois dele, porque o Savage é dos anos 80. É isso aí, a versãozinha dele com batidinha. A única coisa que ele fez foi mudar o beat. Sim, e ficou muito bom. Ficou melhor que o original, na minha opinião. Aliás, o Savage, ele acabou cantando uma música do Depeche Mode, que é Don't You Want Me. Não, essa é Don't You Want. Ele começou a cantar uma música Strange Love, aliás, do Depeche Mode. E com a produção do Robix, e ficou um Ítalo muito legal. Eu nunca ouvi essa, vou até procurar pra ouvir. É Savage Strange Love, produzido pelo Robix, na mesma época em que ele, talvez no mesmo disco, que tinha essa Don't You Want Me. É, Don't Cry Tonight, tem aquela outra, Only You. Only You. Que a original também é dos anos 80, dessa época, dessa leva de Italo Disco. Essa Only You, ela até lembra aquele pessoal do Modern Talking. Uma coisa bem daquela linha. É. Mas quando entrou o Robix na história, teve aí o Don't You Want Me, além dessa que já era dos anos 80, e ele também regravou Strange Love na mesma pegada. Ficou uma coisa animal. A gente costumava tocar o Depeche Mode, Strange Love, aquela versão que tinha no Festa Mix do Meme, né? Que tinha aquela versão que tinha um pá marcante. E a gente começava. Mas eu gostava da versão do House Mix. Aquela versão era um carnaval, né, meu amigo? Na escola de samba junto com o Depeche Mode. Eu gostava daquela, porque era houseira comendo na alta. Era uma batucada muito legal. Não, essa versão que você tá falando é a Pain Mix. É Dormix, né? Pain Mix. Pain, pain, pain, pain, pain. Aí começou a aparecer a galera com esse tom de voz, né? Tipo Concan. Ah, o Concan é o Canadian Content lá. Bicho, esse camarada, ele... Você sabe que... Ele não era o cantor do Harry Houdini, né? Ele botou um camarada pra fazer mímica ali também. É, exatamente. Mas você sabe que o Concan... Você sabe que o Barry Elwes, né? Na época da Eurodance, eles lançaram o Outer Control. Lembra do Sinful Wishes? Sinful Wishes, eu tenho uma versão dele cantando Sinful Wishes. Ele canta junto, tem uma versão que ele canta. Sim, sim. Que não tem nada a ver, porque depois que a mulher cantou, cara, ele... Não, nunca. Dá vontade de falar pra ele, meu, não canta, deixa só a mulherzinha, né? Ah, cara, tem uma versão, eu não lembro o nome da música, Move to Move. Tem uma versão que ele tirou do eletrônico e colocou no orgânico e ficou legal. Talvez seja Move to Move. E ele tentou se desvencilhar um pouco da música eletrônica um tempo e desapareceu. Pelo menos no Brasil, ele desapareceu. Muita gente fez isso, o Rick Astley aconteceu isso também, entendeu? Uhum. Mas depois acaba voltando. Voltou pro que dava certo, né, meu amigo? É, cara, é óbvio. Mas eu achava bacana quando eu descobri que o Aura Control era na verdade a mesma galera do Concan. Eu achei maneiríssimo. Sim, sim. Eu tenho uma versão de Sinful Wishes com ele cantando, mas acho que é versão rock. Não, é versão a que eu tenho é que tem a versão dance, igualzinho, só trocaram o vocal. Ah, dance eu já ouvi, não gostei. Eu também não gostei, não. Toda razão, a versão rockzinha ficou legalzinha. É porque a mulher cantando é animal, cara. Então não dá pra... Depois que a gente sai de um automóvel confortável e entra no Fusca, a gente estranha, né? Eu lembro que eu até editei, porque as duas são iguais, são no mesmo tom, eu editei. Aí eu botava um pedacinho ele cantando e depois ela cantava o refrão. Ah, isso é legal. Eu costumava fazer isso com cassete. Nossa, a gente fazia cada estripulia, né, bicho? É pra você tentar fazer uma coisa do seu jeito, né, cara? Por isso que eu acho legal os mashups. Você toca. Ah, sim. É. Edições de músicas já tão conhecidas, mas você toca ela do seu jeito. É o seu jeito de contar uma história que todo mundo conhece, né? Exatamente. E essa história que você contou aqui hoje, meu amigo, é muito legal. Eu fico muito feliz, orgulhoso, honrado pela sua participação, tá? Os dois sets foram muito legais, foram dois pedacinhos da sua história. A gente conversou bastante, a gente sempre tem muito o que conversar. É só juntar os dois e papo não falta. A gente chega a ficar exausto de tanto que fala. E hoje a galera do Flash House teve a oportunidade de testemunhar um pouquinho disso, né? Então, em nome da Rio Sul Rádio, eu agradeço pra caramba a sua participação, tá? Como eu disse pra você, eu fico honrado por isso e as portas vão sempre estar abertas pra no futuro novas brincadeiras do Adriano Góes aqui na Rio Sul Rádio. Cara, eu que agradeço, pra mim a honra foi imensa, até porque são 10 anos, são 10 dias, né? E você se manter no mercado, caramba. Principalmente no mercado de web rádio, que são trilhões aí, você conseguir se manter bem posicionado, com autoridade. Então, pra mim, ser convidado pra participar é uma honra grande, principalmente o poder estar contando um pouco da minha história, que apesar de ser longa, tem muitos detalhes aí que a gente tem muito carinho e eu fico muito feliz de poder estar mostrando um pouco, mesmo que tão pouquinho dessa história, mas pra, de repente, pessoas aí que, de repente, não sabem que o negócio vem de muito tempo pra trás, que mesmo eu estando tocando agora, já carreguei muito piano, já carreguei muita caixa de som. Ah, eu também. Então, é bacana e pra dizer pro seu público aí, que tá nos acompanhando, que eu fico muito feliz de mesmo aqui agora, com os meus 47 anos aqui, tá atuando e tá podendo levar música como diversão pra cada um de vocês, independente de ser rádio, independente de ser festa, onde for, onde eu puder levar a música e essa música poder fazer parte da história de alguém, de alguma audiência, de algum ouvinte, isso pra mim já é uma vitória e é um troféu muito grande por todos esses anos que eu tô caminhando aí. Então vamos dizer pra essa galera aí como localizar você, pra contratar você, pra você fazer o evento. Cara, é só me chamar no DJ Adriano Góes, então vai direto no www.djadrianogoes.com.br. Lá tem link pra todas as redes sociais, fica muito mais fácil aí. Ou então joga no Google. Jogou no Google, certamente você vai ver esse figura que vos fala. E o projeto que você deu start recente, que é o Miss Sunshine, que está nas plataformas mais badaladas aí, pode falar aí. Isso, já tá em todas as plataformas digitais, é um lançamento pela Spotlight Records, que pra gente é uma honra, uma gravadora que já lançou ícones da dance music dos anos 90, os principais ícones da dance music dos anos 90, como a ICMC, W, Corona, igual a gente tá falando aqui, foram lançados pela Spotlight Records. E agora a gente fazer parte desse casting é de uma honra, assim, imensurável. E também tem o perfil do Side A no Instagram, que é Side A, que é SIIDE-A. Vai lá que tem novidades, tem bastidores das gravações, é bem interessante pra você que tem o Instagram aí, mais uma pra você seguir e ficar por dentro das novidades. Já estamos com mais 4 músicas aí pra lançar, em breve vocês vão estar sabendo em primeira mão aí, certamente eu vou estar passando pro Marcândido colocar na programação pra vocês. Bacana, Adriano. Bom, infelizmente o Flash House de hoje fica por aqui e se liga então. O mês de agosto, todo ele vai ser o Flash House do mês de agosto de 2020, todos os sábados, e serão 5, tá? Serão com especiais. Então a gente começou hoje com Adriano Góes e semana que vem eu não vou dizer quem é, mas é sempre uma surpresa boa, assim como foi a de hoje, tá? Muito obrigado, Adriano. Um grande abraço a todos vocês e fomos. O passado de presente pra você, Flash House. 8:17. Sim Informática. Conserto de computadores e notebooks. Formatações, instalações de sistemas. Backup de dados. Construção de websites. Atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. 98-148-1193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. Ótica Boa Nova, simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz, nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica Boa Nova, cidade alegria. Simples. Cedo ou tarde você descobre que o repeat please não resolve. Que pra falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. Empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Precisa de algo para o seu bebê? Peça pelo WhatsApp 99-998-4521 e receba no conforto e segurança do seu lar. Temos mamadeiras, chupetas, lençóis, toalhas, bodies, glotes, roupinhas, sapatos, mordedores, bolsas. É tanta variedade que nem cabe em um único comercial. A Japonesa. WhatsApp 99-998-4521. Rádio. I'm staring out into the night. trying to hide the pain. I'm going to the place where love and feeling good don't ever cost a thing. In the pain you feel's a different kind of pain. Well, I'm going home to the place where I belong, and where your love has always been enough for me. I'm not running from, no, I think you got me all wrong. I don't regret this life a chose for me. But there's places in these faces are getting. I'm going home. Well, I'm going home. The miles are getting longer, it seems. The closer I get to you, I'm not always been the best man, a friend for you, but your love remains true, and I don't know why. You always seem to give me another try. So I'm going home to the place where I belong, and where your love has always been enough for me. Places and these faces are getting old. Be careful what you wish for, 'cause you just might get it all. You just might get it all, and then some you don't want. Be careful what you wish for, 'cause you just might get it all. You just might get it all. Faces and these faces are getting old. I said these places and these faces are getting old. So I'm going home. I'm going home. Rio Sul Rádio. Remain. just like I can take no more. Oh, what if I know? Especial. Um tributo a Amy Winehouse no Rio Sul Rádio Série Especial. The Balearic Folk Orchestra. He Can Only Hold Her. Rio Sul Rádio Série Especial. So long, the lights are on.

got so much more to give tonight.